damos glória. Te damos glória, te damos glória nessa noite, Senhor. Princípio, o Verbo, a vida, a luz, o Filho, o Salvador, Cordeiro, Leão. Ele é digno. Digno, digno é o Senhor, é o Senhor. Digno, digno é o Senhor. Essa noite, Senhor, o Senhor atravessou todas as eras para estar aqui nessa noite. Glória, glória, glória te damos.